passageiro do 17. Frequência do controle 119.8, código transponder 5532. 4206, ponto espera, ponto. Correto, NASC para acionamento táxi. Grau 07, nós. A linha decola, o azul 4206910. Azul 4206, decola dos 44, controle 1198, bom voo. 198, obrigado. zero, posição contra por estacionamento. Pushback, coordenação solo, reporte pronto para o táxi. Reportamento, é 10-0. Boa noite, ao Luna 395, estabilizado na 1-0. Luna 395, ciente, tem livre pouso 1-0, vento no 1-0 grau, 07 nós. Atualizado o posto para o Luna 395. 395, solo 53, direito no 219, boa noite. No 219, eu vou no 395. Boa noite. Vamos 395, táxi de rota, reporte para ingresso do táxi pessoal. Alô, vai passar o ingresso no táxi pessoal, vamos 6720 no ponto de espera da 10 pronto. Web 6720, a linha e decola, pista 10, vento 110 graus, 069. A linha e decola, Web 6720. Web 6720, decola 256, controle 1198, bom voo. 7198, boa noite. meia, 4 horas, bom. 4 horas, confirmo no 5 metros, ataque parte principal India Alfa, temperatura 1 no 8, décimo meia 12. Parte principal India Alfa, ponto 2 meia, obrigado, boa noite. Andrei 567, a linda coluna 0, vento no 00 grau 079. 567, decolada 08, controle 1998, bom voo. 5198, obrigado, boa noite. Salvador, Papá Romeo, Romeo Alfa Quebec, Nacional ILS X-Ray, Romeo Alfa Quebec. Gente, Romeo Alfa Quebec, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 069. Gente, confirmaram, tem bastante trabalho.